Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia, um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Roupa Nova. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quanta honra estar falando para você. Começamos aqui o Central da Biografia. E a partir de agora, nós faremos uma verdadeira viagem pelo mundo da boa música, sempre destacando um artista em especial. Hoje em evidência, estaremos destacando a sensacional banda Roupa Nova. Esta super banda que surgiu no ano de 1980 e aconteceu isto devido a mudanças ocorridas após o 1978 no grupo chamado Fênix, e mantém até hoje a sua formação original pelos grandes artistas, músicos, compositores: Paulinho, voz, percussão e também vocal; Serginho Erval, bateria, voz e também vocal; Nando, que é contrabaixo, voz e também vocal; Kiko, guitarra, violões e também vocal; e o Cleberson Host, teclados e vocal; e o Ricardo Fegali, teclado, voz e vocal. Como você, meu amigo ouvinte, pode perceber, todos eles são grandes cantores, grandes intérpretes. E para começar, e muito bem, a gente vem com a música Coração Pirata, esta música espetacular. A música Coração Pirata, a super música desse sexteto carioca, por nome de Roupa Nova. E olha, a letra é o resultado da parceria Nando e Aldir Blanc. Coração Pirata fez parte do LP Frente Verso, lançado pelo Roupa Nova em 1990. E a canção também entrou na trilha sonora da novela global Rainha da Sucata. Senhoras e senhores, com vocês, o especial Roupa Nova é Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou, mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse, você não mudou.

animais. Dona dos seus ideais. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz, dona? Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Ok, estamos de volta à Central da Biografia, hoje em evidência, destacando esta super banda, a banda Roupa Nova. Grandes artistas, grandes intérpretes e grandes compositores também. Como a gente disse, só tem fera. E hoje a gente curte estas feras aí da nossa música popular brasileira. Nós ouvimos aí a música Dona, antes um pouquinho, Chuva de Prata, e nós começamos a sequência com Whisky a Gogô, aquele rockzinho que a galera gosta. Ouvimos também Volta Pra Mim, Anjo, Coração Pirata e muito mais aqui no Central da Biografia, hoje com a super banda Roupa Nova. Nós vamos destacar para você a música Linda Demais e depois a gente vai para um breve intervalo e retornaremos com muito mais banda Roupa Nova para você. Claro que tá com a gente e a gente agradece de coração. Muito obrigado pela sua presença. Linda Demais, banda Roupa Nova. Linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama. Os que ama, tudo

quiser que você sonhar. Não faz mal não ser compositor. Se o amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou meu coração, queria dar o mundo. Lua do meu sertão, seguindo no trem azul. Mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Ouvimos aí a música Seguindo no Trem Azul. Começo, meio e fim, começamos legal. Meu Universo é Você. Um super especial com a super banda Roupa Nova. Central da Biografia destacando para você a banda Roupa Nova, que são os atuais recordistas em trilhas sonoras de novelas. E olha, são mais de 32 temas, sendo videogame a trilha sonora do Jornal da Manchete, da extinta TV Manchete, muita história. E as famosas são Dona, tema da novela Rock Santeiro, do ano de 1985. A Viagem, da música A Viagem, do ano de 1994. Coração Pirata, Rainha da Sucata, no ano de 1990. E o grupo também esteve presente na gravação original de outra trilha, bastante conhecida, tema da Vitória, que animou as nossas manhãs de domingo nas vitórias de Ayrton Senna. Um super especial, banda Roupa Nova. E neste exato momento pega pra você A Força do Amor, Central da Biografia. Abri minha visão, o jeito do amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. A força do amor quer viver. Apresentação, Edgar de Souza. Paixão, eu juro que não. você como meu carinho pra vencer a solidão. É como sempre, outra vez vai me deixar. Um segundo de delírio, uma vida pra esperar. Noto agora que eu quase esqueci. Que eu me acostumei a viver. Perdi nessa paixão. Central da Biografia. Roupa Nova. Roupa Nova. Show de rock and roll, oh, oh, oh, show de rock and roll. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Foi bom pra caramba estar ao seu lado. Especial Roupa Nova, Central da Biografia. Hoje destacamos para você uma banda com mais de 30 anos de carreira, dezenas de sucessos lançados e uma agenda de shows ininterrupta e lotada por todo o Brasil. E que conta com seus integrantes originais na sua formação. O Roupa Nova é um fenômeno da música brasileira. Obrigadaço aí pela sua companhia. O meu mais sincero agradecimento. E aguardem mais especiais aqui no Central da Biografia. Por quê? Porque você merece o melhor. Beijo no coração. Tchau, galera. Você linda, linda. Eu costumava andar bem, mas tive léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber. Cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã o lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz. Simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Central da Biografia.